isto é transformado em raiva. Separa tudo o corpo, esse é o dom da palavra. Abafa o fogo que consome a alma. Batidas límpidas, puras como água. Acalma, angústia é transformada em raiva. Separa tudo o corpo, esse é o dom da palavra. Viaja, liberta-te, varia no desconhecido. Entrega-te, não tenhas medo. Se vais de coração aberto, vais ser recebido, tratado como um filho acerto. Fecha os olhos, estás perto, consegues sentir. Agarra a folha, pega na caneta, deixa fluir. Procura-te, encontra-te. Estás escondido, a vontade é um mapa que te indica o caminho. Bússola que te orienta quando estás perdido. Melhor amigo quando te sentes sozinho. Calma, concentra-te. Defina o teu objetivo, mentaliza-te. Aprisiona nesse mundo toda a tua revolta. Realiza-te, deixa a tua marca e volta. Vê de fora agora, notas pureza rara. Separa-te do corpo, é esse o dom da palavra. Separa-te do corpo, é esse o dom da palavra. Abafa o fogo que consome a alma. Batidas límpidas, luz como água. Acalma, angústia transformada em raiva. Separa-te do corpo, é esse o dom da palavra. Abafa o fogo que consome a alma. Batidas límpidas, luz como água. Acalma, angústia transformada em raiva. Separa-te do corpo, é esse o dom da palavra. Todos os dias quando acordo penso em criar algo novo. Não resigno ao que é suposto, liberto-me do afogo. Medito nas entranhas, rio todas as artimanhas. Acima de tudo sou quem decide o meu futuro. Frases escritas, paredes ganham vida nesta batalha infinita. Fortalece a autoestima, propicia um ambiente com sabedoria. Absorve energia, sara a ferida, vencer. Lima cada dia, respirar, assimilar. Construir, alcançar, para vingar. Fortalece teu pilar, equilibra a estrutura. Na gestação da vida dura, purifica a mente pura. Introspeção à luz da lua, sinto o peso. Carregas por arremesso, não me esqueço. Todos pagaremos o mesmo preço, mas até lá procuramos oferecer o melhor que há. Na esperança de uma estrela que me virá iluminar o amanhã. Abafa o fogo que